O projeto. Partido do projeto. O Boulevard Vertical. A proposta apresentada pelo escritório Diller, Scofidio e Renfro demonstrou uma leitura precisa e original do território. A sacada desse projeto foi uma ideia de verticalizar a calçada em um passeio pela fachada do prédio, estendendo o percurso público da orla até a cobertura do edifício, e de transbordar o calçadão do Burle Marx, considerado uma das mais emblemáticas obras de arte do país, para dentro do museu, incorporando o desenho do piso térreo ao da calçada. O projeto parte do conceito de continuidade, inspirado na extensão do calçadão para dentro do museu. O desenho em mosaico de pedras portuguesas, concebido na década de 1970 e reconhecido pelo INEPAC como a maior obra de arte aplicada do mundo, torna-se matriz estética e material do edifício. Ao longo de mais de 4 quilômetros, esse ícone da paisagem carioca integra arte, urbanismo e a vitalidade da praia de Copacabana, valores que orientam a arquitetura de Diller, Scofidio e Renfro. A solução que materializa essa continuidade é a escada externa, que percorre a fachada em um movimento de vai e vem, ao conectar o espaço democrático da praia com o museu. O Boulevard Vertical elimina as fronteiras entre a cidade, onde a cultura acontece, e o museu, onde ela é interpretada, gerando novos e surpreendentes espaços públicos de encontro e convivência. Ao subir pela fachada, o visitante observa a cidade e o mar sob novos ângulos e alturas, transformando o edifício em uma extensão sensorial da própria orla. Essa integração se aprofunda no interior do museu. O desenho da calçada avança pelos ambientes, ocupando piso, balcões, paredes e teto, num gesto que leva ao limite a ideia de transbordamento entre praia, cidade e arquitetura. O piso do térreo foi desenhado pelo próprio escritório Burle Marx, assegurando a integração total com o traçado original do calçadão tombado.